novo, justo e pequeno, naturalmente agradecido por ser livre de veneno. É pelas ruas que eu sigo, a rua faz a canção. Raios solares me iluminam e me mostra a direção pra refletir o passado, vira sorrir no presente, melhorando o futuro pra compensar o antigamente. Refresco minha visão em nuvens brancas no céu. Fecho os meus olhos pra esse time, sinto doce como mel. Flutuando consciente a caminho do seu reinado, na minha mente a tua paz. Num voo sincronizado, os calejados ouvidos, absorvente da esperança. Grande é o homem que não perdeu teu coração de criança. Otimismo surreal, cada degrau da escada, nossas obras valem mais que aqui cada palavra. É pelas ruas que eu sigo, a rua faz a canção. Raios solares me iluminam, me mostra a direção. No fio do fone corre a rima pra bombar o coração. Sintonize a vibração da calibrada audição. É pelas ruas que eu sigo, a rua faz a canção. Raios solares me iluminam, me mostra a direção. No fio do fone corre a rima pra bombar o coração. Sintonize a vibração da calibrada audição. No fio do fone corre a rima e a cabeça balança. Ouvidos calibrados, pronto pra tirar na ganância. Yo, põe na balança seus erros desde criança. Sem viver de passado e sem rejeitá-los com ignorância. Vou na bonança, os clássicos no cativeiro. Há um falso no meio dos verdadeiros. Esquenta o clima e a coisa não vai ficar boa. De tanta pirataria falsificando pessoas, penso com as mãos, os ouvidos no frio da madrugada. Enquanto o sol não apagar, eu tô nessa jornada. Balanceado, ajustado, grave, agudo e médio. Coloco o fone, é o remédio que me livra do tédio. Equilibra a mente, o coração com cinco sentidos. O sexto é a alma que me indica, por isso eu tô vivo. Espírito produtivo me livra do espanto, trazendo pros seus ouvidos a calma de uma flor no campo. Preparado pra turbulências, conforme a viagem, barreira de vibrações, impedindo tempestade. Conspiração tem, vem, vão de monte na missão. Ramela cai, sai da frente, seguindo a voz de um irmão. No escuro eu me guio, sem passos errados, com olhos vendados, escutando o coração dos calados. Este apoio que eu tenho é o alicerce pra mim. A estrada vai se fechando, eu vou transformando não em sim. É pelas ruas que eu sigo, a rua faz a canção. Raios solares me iluminam, me mostra a direção. No fio do fone corre a rima pra bombar o coração. Sintonize a vibração da calibrada audição. É pelas ruas que eu sigo, a rua faz a canção. Raios solares me iluminam, me mostra a direção. No fio do fone corre a rima pra bombar o coração. Sintonize a vibração da calibrada audição. Aê!